A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor, deixando uma breve devocional para a nossa edificação. Antes de fazer a leitura, eu recebi uma postagem do irmão José de Amorim, e embora isso não seja um versículo cristão, mas é sem dúvida nenhuma uma palavra inspiradora. Ele disse assim, logo pela manhã: bom dia e feliz quinta-feira. Para o caminho, eu quero luz. Para a alma, força. Para o coração, fé. Para as lutas, esperança. Para o amanhã, confiança. Para o tempo, paciência. E para a minha vida, Deus. Então nós agradecemos por essa postagem e desejamos essa palavra a todos, irmãos e irmãs. Também quero. Já estamos finalizando o mês e dizer mais uma vez, eu compartilhei algumas vezes, mas que nós tínhamos um objetivo menor de chegar a 1.400 acessos e no blog e também no WhatsApp, e nós ultrapassamos a barreira dos 1.500, chegamos a 1.530 acessos, pelo menos uma vez a pessoa acessou, e certamente a multiplicação disso está se dando num número bem maior, porque já conversei com várias pessoas que mandam para os seus grupos. Então, é um motivo de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor, que tem nos permitido, através desse pequeno instrumento, contribuir para o avanço da palavra do Senhor, para o avanço do Evangelho, para o anúncio da palavra do Senhor e para o anúncio do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Para encerrar esses avisos, a partir de fevereiro, nos próximos 2 dias, eu já devo dar para vocês até sábado, juntamente, até domingo, juntamente com o curso de liderança, nós vamos encerrar a Gênesis, dar o curso de liderança e passar para você um WhatsApp para a Academia Teológica Logos 7, Academia Teológica Logos 7. Esse curso vai ser EAD, você vai poder fazer na sua casa, e para aqueles interessados, nós vamos dar as informações de documentação e tudo mais. Mas é muito simples, xerox de cópia de documento de identidade, duas fotos, tá bem? E o valor irrisório para um curso teológico e mesmo EAD, lembrando a você que muitos dos pensadores em várias áreas, não é só em humanas, muitos dos grandes pensadores da humanidade não ficaram somente no campo da academia. A academia é uma chave de motivação, uma chave de leitura, um molho de chaves de leitura, mas na verdade é quem estuda e alcança na sua vida pessoal a leitura, a dedicação, a disciplina, O método é que vai conseguir alcançar altos voos, grande conteúdo. Então você pode ter as aulas na sua casa, ouvir aulas sobre a matéria, e isso pode ser uma motivação para que você busque esses conteúdos e esses outros materiais, outros livros, outros comentários, para que você se torne um exímio conhecedor da palavra do Senhor, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto do capítulo 48 de Gênesis trabalha com a bênção de Israel aos filhos de José. Então, Israel era o avô dos filhos de José, Manassés e Efraim, e esse capítulo é dedicado a essa bênção que Israel vai dar para os filhos de José. Fica para você a tarefa da leitura. Muitos que eu conheço e tenho certeza que em toda parte do Brasil e até de outras nações já chegaram a esse capítulo, porque iniciaram o propósito de ler a Bíblia inteira em um ano ou em 2 anos. E então você já deve estar chegando a esse capítulo ou já deve ter chegado. Então fica para você essa tarefa da leitura, onde Israel abençoa os filhos de José. Alguns destaques. O nome mais antigo de Betel, que está no texto, você pode verificar, foi Luz. Você confere no capítulo 17, no verso 1. Isso nós percebemos também no versículo 3. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou. Então, Luz é Betel, tá bem? O nome mais antigo de Betel. O segundo destaque que nós vamos fazer, à luz do comentário do ABKJA, é que Jacó continua a ter planos pessoais, de alguma maneira tentando ajudar a Deus a cumprir os seus planos. Isso por um lado. E por outro lado, claro, o propósito soberano de Deus se cumprindo. É isso que eu prefiro entender, que é o propósito de Deus, propósito soberano do Senhor se cumprindo através da vida de Jacó, que passou a se chamar Israel, e da bênção que ele dá a José e, sobretudo, nesse capítulo, aos seus 2 filhos. A adoção dos filhos de José por Jacó os elevava a uma condição de igualdade com os seus próprios filhos mais velhos, que eram Rubem e Simeão. Isso explica a divisão da terra feita posteriormente, na qual se verifica que a casa de José aparece constituída por 2 tribos, isto é, Efraim e Manassés. Entretanto, Manassés era o primogênito de José. Você percebe no capítulo 41, no versículo 51. Mas Jacó cita Efraim primeiro, porque pretende dar-lhe a bênção principal, e assim colocar Efraim à frente de Manassés, versículo 20. Os 2 primeiros filhos de José desfrutariam de uma condição igual à dos dois primeiros de Jacó, e na realidade acabariam sobrepujando a eles. Por causa de um ato pecaminoso anterior, no capítulo 35, versículo 22, você pode conferir, Rubem perderia o direito de primogenitura para o filho predileto de Jacó, que foi José. Capítulo 49, nós verificaremos, versículo 3 e 4, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 2. E, portanto, para os filhos deste, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, os filhos que nasceram depois deles tomariam o lugar de Efraim e Manassés, os quais adotara e perpetuariam o nome de Efraim e Manassés quanto à partilha da herança. Nós podemos ver a orientação semelhante no capítulo 38, versículo 8, em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. As terras de José, portanto, seriam divididas entre Efraim e Manassés. Mas Levi, o terceiro filho de Jacó, capítulo 35, verso 23, não receberia porção alguma de terra, porque a porção deles era o Senhor, o sacerdócio do Senhor, dando origem aos levitas. Você percebe em Josué, capítulo 14, versículo 4. Por esse motivo, o número total de distribuições tribais continuou como 12, ou continuaria 12. Para concluir esta devocional, eu compartilho com vocês a seguinte proposição: Jacó abençoa José, Efraim e Manassés. Depois desses acontecimentos e de alguns anos vividos no Egito, José adoeceu. José pegou seus dois filhos. Perdão, Jacó adoeceu. Depois desses acontecimentos e de alguns anos vividos no Egito, Jacó adoeceu, que era mais velho. José pegou seus dois filhos, Manassés e Efraim, e foi visitar o pai. Com bastante dificuldade, Jacó ficou sentado em sua cama para receber o filho e os netos. Jacó disse a José que o Senhor tinha aparecido para ele na terra de Canaã e tinha lhe abençoado. Contou que o Todo-Poderoso prometeu-lhe fazer fecundo e ter multiplicada a sua descendência, de tal forma que seria como uma multidão de povos. Prometeu também dar a posse da terra de Canaã como herança perpétua. Então, Jacó disse a José que os dois netos passariam, a partir daquele momento, a ser considerados como dois filhos. Eles seriam para Jacó como Rubem e Simeão, entrando diretamente na linha sucessória. Meus queridos irmãos, eu ministro sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. É claro que a aparição de Deus para Jacó, depois chamado Israel, é um chamado específico para a vida dele. É uma bênção específica para a vida dele, histórica e localizada na vida e na família dele. Ponto. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos nos apropriando daquilo que ficou registrado na palavra do Senhor e tomamos posse dessas bênçãos pela fé na palavra. Eu vou repetir. Eu tomo posse dessa bênção pela fé na palavra. O Senhor que apareceu a Jacó pode aparecer para mim e para você. O Senhor que prometeu que eles seriam fecundos pode aparecer para nós e nos fazer fecundos e ter a certeza de uma multiplicação na nossa descendência. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida a multiplicação na sua descendência. Que o Senhor apareça, se revele e você tenha uma experiência tremenda com Deus e a sua descendência seja multiplicada. Aqui, no caso, era uma descendência genética, uma descendência biológica, melhor colocando. Mas para nós pode ser biológica e, além do mais, espiritual também. Filhos na fé, filhos descendentes na fé que o Senhor pode prover em nome de Jesus. Nesse instante, Jacó estava, na verdade, abençoando José, com os direitos de primogênito, mesmo sendo ele o penúltimo filho entre os 12. No entanto, Jacó o considerava por ser o primeiro filho de Raquel e por perceber que a bênção de Deus era sobre ele, Jacó contou a sua dor em relação à morte de Raquel, a mulher amada, e chamou pelos netos para abençoá-los. O patriarca não estava mais enxergando bem, em função da idade avançada. José providenciou que os filhos chegassem bem perto do avô e eles foram abençoados. Segundo destaque, irmão, em nome de Jesus, preste atenção nisso. O direito da primogenitura foi dado a José porque ele era o primeiro filho de Raquel, mas, sobretudo, porque Jacó percebeu, discerniu que a história do seu filho José era uma história marcada pela bênção de Deus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. E sendo você abençoado em sua vida, que isso seja percebido nos céus, e o nosso Pai que está no céu derrame sobre a nossa vida, sobre a sua vida, aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós somos os primogênitos da mulher amada. A mulher amada é a Israel de Deus. A Israel de Deus contempla todo o Antigo Testamento com os descendentes biológicos de Abraão e contempla todo o Novo Testamento com os verdadeiros filhos de Abraão, vamos dizer assim, como a palavra de Jesus, que diz que ele poderia levantar filhos de Abraão até de uma pedra, se referindo a muitas coisas. A palavra dele, se referindo ao poder que ele tinha, se referindo à pedra fundamental que era a própria pessoa dele, aleluia, e que nós então recebamos do Pai que está no céu a bênção de José em nome de Jesus, porque nós somos filhos da mulher amada. Quem é a mulher amada? A Israel de Deus. A Israel de Deus são os filhos da fé. Se você é filho de Abraão, então você crê em Jesus, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O grande conflito de Jesus com a camada sacerdotal, e não com todos, irmãos, não generalize para não cair em um preconceito, uma xenofobia. Mas o grande conflito era porque eles se diziam filhos de Abraão, filhos de Abraão, filhos de Abraão, e os verdadeiros filhos de Abraão. Abraão é o pai da fé. Então, filho de Abraão é o filho da fé, é aquele que crê no Senhor Jesus. E se você crê no Senhor Jesus, será salvo, você e sua casa. Se você crer e for batizado, você será salvo. Você pertence a Israel também. Então ela contempla duas faces de um mesmo mistério, de uma mesma mulher amada. A promessa que Deus fez a Abraão e os seus descendentes biológicos e aqueles que foram incorporados, enxertados na videira, em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, aqueles que foram enxertados pela graça de Deus e pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus e pela fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie disso. Nós somos a Israel do Senhor, nós somos a Raquel, amada de Israel, e por isso também podemos nos considerar como eleitos no Senhor, escolhidos pelo Senhor para testemunhar acerca da boa nova do Evangelho, da boa nova do reino dos céus. Tome posse disso. Você é filho de Raquel em nome de Jesus. Você é filho daqueles que creem em Jesus. E como você é filho daqueles que creem em Jesus, você é parte do corpo de Cristo e então enxertado na videira verdadeira, cujo pai é o agricultor e nós somos os ramos. Esse é o segundo destaque. Aleluia. Segundo a tradição, amados, dando continuidade, segundo a tradição, a linhagem de Jacó continua a partir de José, Efraim e Manassés, que receberam a bênção do Senhor, e não de Ruben, que pecou contra o pai quando manteve relações com a concubina de Jacó. Veja bem, a ordem aqui já não é uma ordem biológica de quem nasceu primeiro ou quem é o penúltimo. Mas é a ordem de quem é abençoado por Deus, de quem é temente a Deus, de quem ama a Deus. Desde o Antigo Testamento, isso já está explícito. Ninguém pode se arrogar como pertencente a Israel se de fato não crê no Deus Criador, no Deus Libertador, no Deus Redentor, no Deus que subiu aos céus e que vai voltar, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Israel perguntou quem eram esses que se chegaram para ele abraçar, assim como abraçou e beijou, segundo o rito de transmissão de bênção naquele período. Jacó não imaginava que iria encontrar José. Pensava que ele estava morto e ainda pôde vê-lo, bem como seus dois filhos. José se inclinou diante de Jacó, em sinal de respeito e honra, pegando Efraim e Manassés, fez com que chegassem bem perto de Jacó para serem abençoados. Senhor, em nome de Jesus, devolve ao povo cristão o respeito pela autoridade, o respeito pelos pais, o respeito pelos avós e a honra para os pais e os avós. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E nós vemos que a falta do teu amor tem entrado sorrateiramente dentro da igreja. Que haja um respeito pelos pais e pelos avós, para que nós sejamos abençoados. Faço esse terceiro breve destaque. Israel estendeu a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo. E outra vez o Senhor mostra que em sua soberania abençoa segundo o seu propósito eterno e não por qualquer outro critério. Outra vez, o critério não é de quem nasceu primeiro. Assim como Jacó e Esaú, o critério não foi de quem nasceu primeiro, mas o critério é daquele que deseja ter a bênção de Deus. Jacó os abençoou, lembrando a fidelidade de Deus para com ele, para com Abraão e Isaque. Abençoou os dois, sendo que a destra, a direita, estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho. E eu tenho convicção que hoje o mistério, a bênção, está sobre aquilo que foi enxertado na videira, a igreja, e não o mais velho. E o mais velho vai precisar aprender com o mais novo que Jesus é o Messias. E se não aprender, não vai poder ser chamado mais de filho de Abraão no dia do juízo final. José tentou inverter a mão do pai, de modo que a bênção maior estivesse sobre o primogênito, como de costume, mas Jacó, que também tinha experimentado a bênção do Senhor, mesmo sendo o mais novo, respondeu dizendo que Manassés seria muito abençoado, mas Efraim seria mais abençoado. Jacó lembrou a José que iria morrer, mas que certamente o Deus de Israel os faria voltar à terra prometida. Um quarto destaque: tenha convicção que nós estamos caminhando, estamos peregrinando, estamos indo de volta para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Estamos voltando à terra prometida. Estamos voltando ao projeto de Deus inicial. Estamos voltando ao coração prometido em Cristo Jesus. Já recebemos a nova natureza, estamos nos santificando e alcançaremos de novo a imagem e a semelhança de Deus pela graça santificadora de Deus. E que será uma graça glorificadora também para que nós possamos habitar com ele eternamente. Jacó declarou que José estava recebendo de presente um declive montanhoso, que ele tinha tomado das mãos dos amorreus com a espada e o arco, como posse para os descendentes, para os seus descendentes, ou mesmo uma indicação que a bênção do Senhor sobre José era dobrada. Isso pode sugerir que Jacó estava entregando Siquém como uma posse para os descendentes de José, ou mesmo uma indicação que a bênção do Senhor sobre José era dobrada. Nos dois casos, faz sentido. A bênção é dobrada mesmo. E Siquém o Senhor concedeu aos seus descendentes. De qualquer forma, José foi abençoado juntamente com Efraim e Manassés, dando prosseguimento à história do povo de Israel. Que Deus te abençoe, tome posse de cada uma dessas bênçãos e se aproprie daquilo que Deus tem preparado para a sua vida e para o seu ministério. Essa é a história da continuidade da bênção de Deus depois que Jacó morresse, depois que Jacó morreu e o lugar que José assume definitivamente diante dos irmãos. Ele e seus filhos serão lembrados como aqueles que receberam a porção maior do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Agora será Deus de Abraão, Isaque, Israel e José, Efraim e Manassés. E essa história continua, e se o Senhor nos permitir, Nós queremos continuar compartilhando com você passo a passo dessa maravilhosa história. Aproprie-se de tudo que Deus tem, teve e realizou na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Israel, na vida de José. Aproprie-se de toda essa bênção. Tome posse, não largue, tome posse, porque o Deus vai te fazer abençoado e fecundo, e a tua descendência vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.